Muito boa tarde, bem-vindos ao novo Conversas de Esquina e hoje falamos de desporto no feminino. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Hallelujah. E é com este novo Uptown Funk de Bruno Mars com Mark Ronson, êxito de inverno aqui nas Conversas de Esquina, último programa antes das nossas férias de Natal, é verdade, também o merecemos desde setembro com programas ativos e hoje com uma nova convidada inédita, jornalista da TVI e também da TV24, é a cara do Mais Futebol André Sofia Matos, muito obrigado pela tua presença aqui nas conversas de esquina. Demorou, mas conseguimos acertar uma data. É verdade. Antes de mais, obrigada eu pelo convite. Prazer estar aqui contigo. Não foi fácil, não é? A nossa agenda ou a minha agenda, por vezes, não é muito fácil para este tipo de coisas, mas é com todo prazer que estou aqui. Olha, muito obrigado por teres vindo e reescrevendo um provérbio, aliás, antigo e bem português: falar de futebol é ter cadilhos. Quase sempre, mas é uma coisa que me dá tanto gosto. Não imaginas, Ruben, é das coisas que eu mais gosto de fazer, desde sempre. Mas este mundo, não só do futebol, mas este mundo do desporto, continua machista ou, para o bem e para o mal, já se tornou mais igualitário? Eu acho que está muito mais liberal e, neste momento, os homens já olham para nós mulheres, porque não sou a única, já há várias mulheres a fazer futebol em Portugal, de uma forma muito mais equitativa. De facto, já percebem que nós até podemos perceber de futebol, que não é assim uma coisa tão extraordinária uma mulher perceber de futebol, e já olham para nós, além de ser ou não uma carinha bonita, porque temos ainda muito esse estigma de que, para estarmos em televisão, primeiro temos que ter uma carinha bonita, e essa questão do futebol é secundária. Não é secundária, para mim é essencial, e se eu não percebesse daquilo que faço todos os dias, não dava a cara por isso, por uma causa em que não acreditasse ou que pelo menos não conhecesse a 100%. 100% não digo, mas pelo menos a 95% tem que estar por dentro de tudo. Mas achas que nas críticas ou nas mensagens que recebes se coíbem um pouco por seres mulher naquilo que te dizem? É possível. É possível que muitos dos homens que me veem e que me mandam mensagens, de alguma forma, tenham esse respeito porque sou mulher. Provavelmente, se ouvissem da boca de um homem muitas das coisas que eu digo, eu não estou a dizer que digo coisas estapafúrdias, por assim dizer, mas provavelmente não aceitariam da mesma forma. Estou a relembrar-me, por exemplo, ontem, posso falar aqui de um jogo que aconteceu ontem, um clássico entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Eu fiz a antevisão dessa partida e tive ao telefone Fernando Seara, adepto do Benfica, e também Manuel Serrão, adepto do Futebol Clube do Porto. A primeira pessoa com quem falei foi o Seara, a quem desejei boa sorte para mais logo. Qualquer adepto em casa iria pensar: ok, ela é do Benfica, está a desejar-lhe boa sorte porque quer que o Benfica ganhe, etc, etc. Não, mas quando entrou o Manuel Serrão, passado 15, 20 minutos, disse exatamente a mesma coisa: boa sorte, que seja um bom jogo e que as coisas corram bem para as duas partes. E lá está, sendo mulher, um homem não leva tão a mal. Se fosse um homem, provavelmente tinham caído em cima com mais facilidade. Mas porque esta irracionalidade com o futebol? O país para, as críticas adensam-se nas redes sociais. És viciada em futebol? Posso dizer que sim. Já fui mais. Curiosamente, sim. Já fui mais. Agora tento libertar-me um pouco disso, porque senão passaria a minha vida inteira a trabalhar para o futebol e para o desporto, e fora do trabalho a ver futebol, a ver todo tipo de jogos em todos os países. Não, tive que desligar um bocadinho a ficha, porque era em demasia. É algo que te cansa? Aos poucos vou sentindo que é preciso ter calma. É preciso ter calma, porque o mundo do futebol é um mundo que nos... não é corrói, mas que nos vai absorvendo aos poucos, sim. Acho que essa é a palavra correta, porque tu tens que estar por dentro de tudo. E depois vais descobrindo que nem tudo é um mar de rosas. Mas isso é em todo lado, não é só o mundo do futebol. Mas foi um mundo que te desiludiu? Não é que tenha desiludido, mas é óbvio que uma pessoa tem uma imagem errada antes de trabalhar no mundo, neste caso no mundo do futebol, porque depois percebemos que há aqui um jogo de interesses que é comum a todas as áreas, não só ao futebol, e obviamente que me deixa um bocadinho triste perceber, mas eu também não sou nenhuma criança, já tenho quase 30 anos, não é? 28, portanto sei perfeitamente que já não há a questão da mística, ou quase não existe essa questão da mística e do amor e jogar pelo jogo e pelo aquilo que é a essência do futebol. Há muito, muito para além das quatro linhas. Mas faz-te ver o futebol dentro das quatro linhas de uma forma diferente durante os 90 minutos? Deixaste de ser uma adepta para passar a ser uma espectadora mais racional? Sem dúvida. Para já, por causa da minha profissão, sim. Obviamente, eu tenho que me desligar completamente, claro, desse lado de adepta. Mas percebendo e sabendo aquilo que acontece ao longo da semana... e aquilo que se diz, aquilo que se vai fazendo, eu não vou estar aqui a falar em pormenores, obviamente, mas sei que depois, dentro das quatro linhas, há ali muitas coisas que não são aquilo que efetivamente nós, enquanto adeptos, achamos que são. Mas com os teus, falas de desporto, falas de futebol, ou como disseste há pouco, querias essa distância, obrigas-te Tento a isso. Não o fazer. Ou com os teus amigos, vês-te obrigada por ser uma cara do desporto, a falar sobre desporto? Eu tento não o fazer, mas a verdade é que muitas vezes as conversas vão para aí. É muito lógico, porque além de eu ser uma cara do desporto neste momento, tenho muitos amigos ainda que também estão ligados à área do desporto, nomeadamente eu estive também na Bola TV, não é? Sim. Foram 3 anos e deixei lá boas amizades e é normal que brincamos sempre quando estou com eles e temos que falar de futebol, não há volta a dar. Mas de qualquer forma, quando as conversas começam a intensificar-se, eu prefiro mudar de assunto ou mudar de ares e sair, porque acho que já chega, são muitas horas. E as pessoas abordam-te na rua para falar contigo? Sentes essa pressão mediática? Não, nada. Deixam-te passar de despercebida? Completamente despercebida. Por acaso, é assim, eu noto que já há alguns olhares, sim. É lógico. Mas à exceção de um senhor que uma vez veio falar comigo e que gostava muito de um programa que eu fazia na Bola TV com o Paulo Futre, as pessoas não têm muito aquela coragem de chegar e de falar comigo. Em trabalho, já me aconteceu estar no Estádio da Luz e também no Estádio de Alvalade, tive que fazer diretos antes e depois dos jogos, e aí sim as pessoas vêm e querem tirar fotografias e etc. Mas no meu dia-a-dia não acontece. Mas quais são os tipos de abordagem que tens nesses diretos? E falamos aqui novamente da questão dos homens, do futebol e do machismo e tudo mais. És uma espécie, digamos, de objeto, ouves muitos piropos? Ouço. Como é que uma mulher reage a isso? Não uma mulher do desporto, neste caso, mas uma mulher reage a isso? Com naturalidade, sinceramente. Aquilo que eu mais ouço é que sou muito mais bonita ao vivo do que na televisão e acho, só por si, fazem sempre ou quase sempre o meu dia. Mas, no geral, são todos muito simpáticos. Nunca tive uma abordagem negativa. Nunca. Dizem sempre que gostam muito do meu trabalho, que para continuar assim, e que gostam muito também dos meus convidados, dos meus comentadores em estúdio, sejam eles do Mais Futebol ou também do Minuto 90, que é um programa que eu faço aos sábados, em parceria, entre aspas, com o Paulo Pereira, e que também está a ter muito sucesso, não é? Com o Dani, com o Vítor Bahia e com o Pedro Henriques. Mas, no geral, são tudo críticas muito positivas e eu só posso agradecer e reagir com toda a naturalidade. Mas é o teu terreno estar no exterior, em cima do acontecimento? Sim. Adoro. Mais do que estar naquela cadeira a ler o teleponto é mais a tua praia. É diferente. Sim. São adrenalinas diferentes. Sim. Porque tu estás, ou estares em estúdio, estás sempre no teu mundinho, numa bolha. Por mais que tu estejas a improvisar, e eu estou quase sempre a improvisar, porque todos os programas que eu faço são de improviso. Quando faço jornais, aí sim há teleponto, mas quando não, tenho que improvisar e... Mas mesmo assim, tenho alguém que está no meu ouvido, tenho alguém que me dá indicações, consigo ter tempo para raciocinar porque tenho outras pessoas que vão falando comigo e vão interagindo. Nos exteriores, estás por tua conta. É completamente diferente. É uma adrenalina. Sentes tudo de uma forma muito mais intensa e também não podes... Não é que não possas errar. Obviamente todos podemos errar, seja em estúdio ou seja fora. Mas... vou usar aqui uma palavra que não é muito bonita, mas dá uma pica extraordinária. Não tem comparação. Essa adrenalina que faz criar e faz crescer o bichinho do jornalismo. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que há muitas pessoas que têm o sonho de ser jornalistas, mas se têm alguma dúvida, é experimentar fazer mesmo alguma coisa a sério, ou pelo menos tentar que seja o mais a sério possível para perceberem que, de facto, é uma sensação única. Das melhores sensações do mundo. Aquelas borboletas na barriga quando se está apaixonado. Pronto, é mais ou menos a mesma coisa, mas para o lado profissional. É estar apaixonado pelo jornalismo. Foste protagonista de uma das transferências do ano, que à comunicação e à televisão diz respeito. Quanto tempo para dar o sim à TVI? Alguns meses. A primeira abordagem aconteceu em março. Março deste ano, sim. Depois o sim, o não, o talvez, vamos ver, porque depois vinha o Mundial e o Mundial era um projeto também muito importante para a Bola TV, tínhamos várias ideias e vários projetos e então, em concordância com a Bola TV, com a TVI e com a minha pessoa, obviamente, acabámos por falar depois só em junho, quando pouco antes do Mundial começar, e então acordámos, ok, vou mudar-me, vou para a TVI, mas só a seguir ao Mundial. Portanto, o Mundial acabou no dia 13 de julho e no dia 14 de julho eu já estava na TVI. Achas fez agora 5 meses. Sim, achas que a Bola TV se sentiu traída com esta tua decisão? Foi tudo muito, muito cordial. Foi tudo cordial. Sim. Foi. Traída não, porque eles já sabiam que o meu sonho, porque isto também é um sonho, era chegar a um canal generalista ou uma das suas, ou dos seus canais de informação. Sempre dei o máximo pela Bola TV, sempre vesti a camisola, portanto o mínimo que eu esperava era que fossem entender a minha decisão e foi exatamente isso que aconteceu. Deram-me a maior força do mundo, ainda hoje tenho contacto com as pessoas responsáveis, o diretor de informação, e têm acompanhado o meu trabalho e estão felicíssimos. Quando chegaste à TV ao primeiro dia, aquela luz de baixo, o que é que disseste para ti própria? Consegui? Consegui, mas também foi, meu Deus, isto é tudo tão diferente, é um mundo à parte. E com a responsabilidade de encarar também o Mais Futebol como pivô na altura, sentiste... Eu não sabia. Ah, não sabias na altura? Eu não sabia que ia fazer o Mais Futebol. Foste apanhada desprevenida. Completamente, porque eu quando fui, lá está, a minha primeira abordagem, a Cláudia nem sabia que estava grávida. Sim. Em março, provavelmente, não sei se ela já sabia, agora era preciso fazermos aqui algumas contas, mas não tinha saído cá para fora em termos de imprensa e não se falava disso. Eu ia reforçar a equipa de desporto da TV24. Com a ideia do Minuto 90 também. Já com essa ideia do Minuto 90, porque era ali uma lacuna ao fim de semana em termos de audiência que a TVI queria mudar. Portanto, o Mais Futebol e mesmo a Liga dos Campeões, provavelmente agora que olho para a questão, na cabeça deles já existiria essa ideia, se um dia fosse necessário. E então quando se soube que a Cláudia estava grávida, obviamente que era o mais provável eu ser a opção, mas não foi com esse o intuito que me contrataram, nem me disseram absolutamente nada disso no início, portanto eu nem senti essa pressão. Sentiste o fator Cláudia Lopes como pressão? Algum, é normal. Depois de saber que ia fazer o Mais Futebol, o meu primeiro pensamento foi, meu Deus, eu sou fã da Cláudia Lopes desde sempre, desde que ela estava na RTP e era na RTP2 e era também jornalista de pista dos jogos de hóquei em patins. Eu lembro-me de acompanhar vagamente, eu era uma miúda ainda, mas eu sempre adorei o trabalho dela e depois pensei, mas isto é uma tremenda responsabilidade. Foste praticamente substituir uma referência tua. Completamente. Se havia alguém no desporto, mulher, que eu seguia e que sempre achei, eu quero chegar lá e fazer isto. Porque, de facto, a Cláudia tem um registro que eu não acho que seja igual ao meu, mas foi sempre um registro que eu admirei porque é o mais natural possível. Está completamente descontraída e não deixa que a credibilidade seja posta aqui em causa. Portanto, achei, acima de tudo, que era uma grande responsabilidade. O programa tem praticamente 5 anos, líder de audiências. As pessoas já estão mais do que habituadas à Cláudia Lopes e, de facto, estranharam. Quando eu comecei, estranharam muito. Houve muito o que é que se passa, porque é que a Cláudia não está cá, e etc, etc. Mas agora, aos poucos, já têm aceitado. Mas sentiste a necessidade de moldar um pouco aquilo que é o teu registro para te aproximares da Cláudia? Ou foi uma luta também para ti manteres aquilo que és e ir conquistando o público aos bocadinhos? Foi uma luta, porque eu não me queria de facto colar àquilo que a Cláudia é, por mais que eu acho que ela é extraordinária naquilo que faz, porque eu já tinha o meu registro, eu não nasci agora para a televisão, eu fazia na Bola TV um programa, por exemplo, o Futebola, com o Paulo Futre, em que o registro também era um registro animado, de conversa, de café, portanto, eu sempre pensei, eu vou tentar continuar a ser eu mesma, não vai ser fácil, porque as pessoas estão habituadas a um registo e eu vou ter de as conquistar aos poucos. E ainda sinto que estou nesse processo de conquista, porque só lá estou há 5 meses é muito pouco, não é? Mas eu acho que aos poucos as pessoas estão a perceber que podem também gostar de um outro tipo, de um outro registo e igualmente agradável. Já conseguiste conquistar a maior parte de quem te vê? Não quero ser presunçosa, mas acredito que boa parte dos que nos veem, ainda hoje, mesmo assim, há pessoas que me perguntam pela Cláudia. E eu tenho todo o gosto de responder, a Cláudia está grávida. Já teve um bebê e neste momento está em licença de maternidade, mas vai voltar certamente. Mas futebol é uma família? É. Eu ainda estou a entrar aos poucos nessa família, não é? Mas cada vez mais sinto que, de facto... Mas acolheram de braços abertos. Sim, sem dúvida. São pessoas impecáveis. Eu gosto de... Cada um deles tem uma particularidade e adoro-os. Para já, gosto imenso de trabalhar com eles. É difícil manter o controlo daquela casa que às vezes se torna tão, tão intensa nas discussões e nas brincadeiras... Tens que ser a mãe má algumas das vezes. Pois, o problema é mesmo esse. E depois eu tenho este ar, não é? De menina, entre aspas, e para eles às vezes não é assim tão fácil, não digo que não respeitam, não é? Mas estão tão dentro da conversa e querem falar, que às tantas nem me estão a ouvir e eu, meninos, não, isto não pode ser assim, temos que ter mais calma porque todos têm que falar e depois também não posso deixar que cada pessoa fale 5 minutos seguidos, porque senão o programa perde também um bocadinho ali o conceito. Mas cada vez mais também estou a sentir que estou a agarrar e estou a ter mão no programa, coisa que eu no início não tinha de todo. E o que é que se pensa à sexta-feira, 10 da noite, antes de entrar para o ar, quando se vai fazer um Mais Futebol? É, onde é que isto vai parar? Não se pensa. Seja o que Deus quiser. Sim, é basicamente isto. Depois depende muito de semana para semana aquilo que aconteceu, porque há semanas em que eu sei que isto vai dar boom e vai ser bastante interessante. E há semanas em que eu também tenho noção de que esta semana não aconteceu nada de especial, não sei se... E depois até sou surpreendida, atenção, mas por norma é não pensar, é deixar fluir. Esse lado mais de brincadeira, esse lado mais de documentário, não em torno dos clubes, mas em torno daquilo que é o futebol, que faz do programa um líder de audiência? Eu penso que também tem muito a ver com isso, sem dúvida alguma. O clubismo está a perder força em Portugal? Ora, eu acho exatamente isso. Acho que cada vez mais teres pessoas a falar de futebol e não de um clube X, Y ou Z, acho que isso cada vez mais motiva as pessoas, porque de facto não é necessário tu teres 3 pessoas, e continua a haver programas com alguém do Benfica, do Porto e do Sporting, e também o A na TV 24, mas... Não é regra, não tem que ser regra, aliás, porque as pessoas que não assumem o seu clubismo, nós no Mais Futebol temos o Pedro Ribeiro, que é obviamente benfiquista, isso toda a gente sabe, mas que mesmo assim consegue ter uma visão de tudo aquilo que está a acontecer sem ser demasiado cego, entre aspas. E eu acho que o caminho dos programas de futebol está muito por aí. Não ter essa questão do clubismo e ter sim uma questão de opiniões e opiniões interessantes, de facto. Mas vieste a gerir e a ter mão num programa como o Prolongamento, o dia seguinte, ou o Trio de Ataque? Eras mulher para isso? Era mulher para isso, eu sou mulher para aceitar todo tipo de desafios. E também acho que esse tipo de programas também tem o seu interesse e... Eu imagino-me a fazer qualquer coisa desde que esteja ligada à área de desporto, mas era um desafio, não vou dizer que não, era um desafio. Um desafio também tem sido esta estadia por Lisboa. Do que é que uma menina de Viseu sente mais falta? Ai, sinto tanta falta da comida da mamã, mas eu acho que isso é toda a gente igual, é toda a gente assim, não é? Mas sinto muito falta dos meus amigos, sinto muito falta dos meus pais, do meu irmão, daquela rotina, porque... Eu não percebo, eu chego a Lisboa e as pessoas parecem loucas, entram e saem do metro ou dos transportes públicos como se andassem o dia inteiro a correr. Isso fez muita confusão. As primeiras vezes em que andei de transportes públicos em Lisboa pensava, meu Deus, mas o que é isto? Em Viseu as coisas são todas tão mais calminhas, não tem nada a ver. Mas de qualquer forma já me habituei também, já estou aqui há alguns aninhos. Mas vives a vida mais devagar, não que isso seja mau devido a essa educação que trazes de Viseu? Não, tive que me ambientar e adaptar. A rotina de Lisboa é... Não digo que é doentia, mas aquela sensação do trabalho casa-trabalho acontece-me muitas vezes. E é isso que eu tento combater todos os dias, mas não é fácil. Às vezes combater. Mas quando chegas a Viseu, o que é que vem à tua cabeça? Estou em casa. Ar puro. É respirar um ar puro. Porque eu sou de uma aldeia, não sou mesmo da cidade. Mas obrigas-te muitas vezes a ir para junto do estado? Uma vez por mês tento. Sim. Agora não é exemplo porque já não vou há 2 meses, mas lá estava. Vem lá o Natal e também vou ter uns diazinhos. E é... Acabo por conseguir aproveitar mais do que quando vou apenas o fim de semana. Porque isso também é muito chato. Um fim de semana não dá para nada. Exato. Porque eu tendo mais futebol à sexta à noite, já acaba muito tarde. Muitas vezes trabalho ao sábado e os meus fins de semana são quase sempre domingo e segunda. Sendo que à segunda o meu irmão e os meus pais já vão estar a trabalhar, tenho domingo pouco mais. Não é assim muito tempo para aproveitar. Mas na tua aldeia ainda és a menina Andreia? Eu acho que sim. Aquilo que eu sinto é que há um orgulho enorme nas pessoas, porque é a menina da aldeia que de repente é uma mulher e está na televisão. E, então dizem, falam imenso com os meus pais, gosto tanto de ver a sua menina na televisão. E depois falam assim, não é? Mas nada contra o falar assim à Abigeu. Eu não falo assim, mas tenho todo o orgulho na cidade. Mas de onde venho. Já és lisboeta? Eu não queria dizer com essa certeza toda que sou, mas sou cada vez mais e não há volta a dar. O que é que Lisboa tem de especial? A luz. Tem uma luz brutal. Tem o Tejo. Tem tanta coisa. Eu adoro Lisboa. É a minha segunda casa já. Isso sem dúvida. Viste a viver noutro local do país sem ser na tua aldeia ou sem ser em Lisboa? Não me parece. Não me parece. Acho que, de facto, ou estar perto dos meus ou estar perto daquilo que me faz feliz. E em Lisboa, qual é a tua maior família? A minha maior família? Sim. Família TVI e a família Bola TV. São as minhas famílias neste momento. É fácil ter amigos nesta vida de jornalismo, de televisão, de comunicação? Não. É fácil ter conhecidos. E como é que se descobrem os amigos? Ou que neste caso, como é que se descobrem os inimigos? É fácil. Quer dizer, há já estás vacinada. Que vais crescendo. Sim, é uma questão de... Tu vais percebendo quem te quer bem e quem se quer aproveitar de ti. É preciso ter um pé atrás? Sempre. Todos os dias. Já te... Não precisas falar em detalhes, não é necessário, mas já te traíram? Digamos que... Ou já te sentiste traída? Digamos que a palavra trair é de facto muito forte, mas já senti, por parte de pessoas que se diziam minhas amigas, coisas que não gostava de ter sentido. Isso dá vontade de abandonar, de deixar de fazer aquilo que, nunca, que gosta? Nunca. Pelo contrário, dá vontade de fazer mais e melhor todos os dias. Porque essas mesmas pessoas que acham que se fazendo de minhas amigas e depois por trás tentando deitar-me abaixo só me ajudam a... Só me empurram a ir em frente. Mas há mágoas que ficam desta não. profissão? Não. Eu sou uma pessoa muito descontraída. Reciclas. E completamente. Eu não fico a pensar no mal que me fazem. É que acho que nem vale a pena. Acho que isso só nos faz mal e só nos queima por dentro e a alma, e não há necessidade disso. Voltando ao desporto e voltando ao futebol, há uns dias José Mourinho dizia que o futebol se tinha cientificado. Concordas com isto? Cada vez mais, é um facto. Nunca o termo basculação esteve tanto na moda. Mas parece que o futebol se tornou uma ciência exata. Infelizmente. Sim. Porque eu acho que não é por aí, não deve ser esse o caminho. O futebol tem que continuar a ser paixão, tem que continuar a ser o imprevisível. E o erro humano tem que ser cada vez... Não é cada vez mais, tem que continuar a ser uma coisa natural. Para os dois lados, para os três lados, o futebol tem que continuar a ser... A ser uma coisa que eles não querem que seja, mas que eu acho que tem que... Não pode mudar. Futebol é amor para quem gosta, obviamente. Uhum. Tem que ser uma paixão. Lá está, eu não sei explicar, mas cientificá-lo de todo não é o caminho certo. Mas tu, como jornalista, como é que colocas lado a lado essa necessidade de ser imparcial e equidistante em relação àquilo que vai acontecendo, mas colocando também essa paixão associada ao jogo? Que tipo de trabalho é que se tem de fazer para chegar ao equilíbrio? Para já tens de conseguir desligar a tua ficha de adepto, mas não deixares que isso influencie a tua forma de amor para com o futebol, porque tu tens de sentir realmente aquilo que vês. E tens que ver aquilo como equipa, uma equipa contra outra equipa, e não um clube contra outro clube. E tens de te libertar. É um facto, tens de te libertar de todas as ideias preconcebidas que tens desde miúdo, porque qualquer um de nós tem clube desde criança, não é? E tens que pensar, não, aquele não é o clube X, Y ou Z, mas sim a equipa A, B ou C, e o que importa aqui é o espetáculo do futebol. Mas já tens por ti na redação a fechar um gol da tua equipa? Na redação do TVI? ou na redação da Bola, acho que sim. Não vou negar que acontece, sim. mas quem está ao teu lado convive bem com isso? Todos nós temos clube. Sim, sim, sim. Não dá sim. para esconder. E, não, e que venha a primeira pessoa que vive do desporto e que faça desporto em televisão, em rádio ou mesmo em imprensa, que me diga que não tem clube. Mas há essa visão de imparcialidade... Não, mas ser imparcial não significa tenhas clube. Eu acho é que todos têm clube, mas muitos não querem assumir. Eu não tenho problema em assumir que tenho um clube. Sim, sim, sim. sim, sim. Não vou dizer o qual, porque depois isso aí abriria aqui um precedente. Achas que isso toldaria um pouco aquilo que são as opiniões que têm em relação a ti? Completamente. Ou quando entrasses em direto, olha aquela que é... Há medo disso. Não é medo, é uma questão de perceber que a partir daí a mentalidade das pessoas diferente. Iria estar centrada no meu clube e não no meu trabalho. Porque se eu dissesse que era de um clube, do clube X, as pessoas que eram do clube Y e Z iam ficar completamente desiludidas e chateadas e iam começar, de alguma forma, a cair mais em mim, entre aspas. E as pessoas, obviamente, que eram desse clube iriam vangloriar-me e iam adorar a ideia. Mas não é essa a minha ideia para trabalhar dentro do futebol. Não, não quero ser vangloriada por uns e odiada por outros. Mas sofres muito? És pessoa de sofrer com os jogos? Já sofri mais. Lá está a já distância sofri que... mais porque eu antes era completamente maluca. Doente de todo. Sofria muito a ponto quase de chorar. Agora não, tento ser mais fria. Onde começou essa paixão? Onde, quando, porquê? Desde sempre. Porquê? Porque já nasceste? Porque, não, basicamente porque o meu pai sempre foi também um fanático de futebol e lá em casa víamos todo o tipo de jogos, de todas as divisões, de todos os países, víamos jogos alemães, italianos, franceses, portugueses. Portanto, isso foi crescendo comigo aos poucos. E depois, eu sempre fui muito Maria Rapaz, também sempre joguei muito à bola na escola, tinha muitos amigos, mais amigos rapazes do que raparigas, então o que é que nós fazíamos nos intervalos e nas horas de almoço? Jogar futebol, claro está. Mas que tipo de problemas isso trouxe, por exemplo, na adolescência? Nenhum. De todo. Não sentiste parte por parte das outras raparigas? Não, porque eu também era menina. Então há tempo mas, e espaço para tudo. Mas que jogava futebol. Perdeu-se uma internacional da seleção feminina? Não, de futebol. Não diria tanto. Eu adorava futebol e tinha sempre muito boas notas a educação física. Aliás, tinha melhores notas que muitos rapazes na minha turma. Uhum. E era sempre uma das primeiras a ser escolhida. Mas daí a ter um sucesso e um futuro no futebol, não sei, só mesmo se tivesse continuado. Porque aquilo que eu fiz mais enquanto adolescente, aos 16, 17 anos, já era voleibol. Gostava muito de jogar voleibol. O futebol foi uma coisa mesmo mais de menina. E no futebol e no voleibol, quem eram os teus e quem são os teus grandes ídolos? Eu adorava ver o Miguel Maia, João Branha no voleibol. Sim. Era uma coisa extraordinária. E ainda hoje jogam e eu sinceramente já não sei que idade é que eles têm. E continuam. Já não vão para novos. Exatamente, mas continuam e eu ficava sempre espantada a vê-los jogar em dupla e aquele vôlei de praia que eu adorava. No futebol, eu não, se eu for aqui falar de ídolos, vou estar aqui a dar algumas dicas sobre o meu clube e acho que isso não é assim tão interessante, não é? E o que é que querias ser quando fosses grande? Quando te faziam esta pergunta, o que é que tu respondias? Eu lembro-me que numa fase de 8, 9 anos, aquilo que eu queria ser era veterinária. Okay. Porque eu tenho uma paixão por animais. Eu tenho cães, eu sou doida. Eu via os cães na rua e dizia aos meus pais, eu quero levar para casa, eu quero cuidar deles. Eu, por mim, tinha 1000 cães lá em casa, se fosse possível. E sempre disse que era uma coisa que eu queria, cuidar dos cãezinhos. Só que, de facto, fui crescendo e... Não é que a matemática tivesse sido um problema para mim, porque não foi, mas as línguas sobrepuseram-se a isso. Eu adorava português, adorava história, adorava geografia, adorava francês, inglês. E a partir daí pensei, ok, vou seguir humanidades, sim, porque a questão do jornalismo não é uma coisa de miúda, de todo. O jornalismo deu o clique, ou deu-se o clique do jornalismo em ti em que altura? Já na faculdade, já na universidade? Só para perceberes, eu só me apercebi que poderia seguir comunicação no 12º ano quando tive que ver quais é que eram as opções. Porque eu tinha que escolher uma faculdade, tinha que escolher o que fazer e não... Foste muito à deriva. Fui completamente, completamente. Eu não sabia psicologia, mas toda a gente quer psicologia, porque era uma fase em que toda a gente queria ser psicóloga e aquilo que eu queria mesmo... que eu gostava mais era de professora de inglês, porque eu adorava inglês, adorava a minha professora de inglês, que era a minha diretora de turma, e eu pensei, bem, é professora de inglês. Mas ela disse-me logo, não, Andreia, está muito mal ser professora hoje em dia, não te metas nisso, tenta outra coisa qualquer onde possas usar o inglês. Eu, ok, então, se calhar, comunicação é uma coisa boa, mas não era... O jornalismo em si era comunicação social, logo se via o que é que vinha depois. Porque eu sou uma pessoa que adora falar, que comunicar está-me no sangue, então pensei, ok, vamos tentar isto e depois logo se vê o que é que vai ser. E foste apaixonado aos poucos. Para aquilo que foi o jornalismo. Qual foi a primeira experiência que tu tiveste em que sentiste, pronto, se calhar, afinal, quero fazer isto para o resto da minha vida? Olha, foi mais ou menos na mesma posição que tu estás neste momento, porque eu também comecei numa rádio. E foi um estágio, e de facto, e foi um estágio de... Eu fazia os blocos noticiosos de uma rádio dos Açores, e eu comecei a pensar, bem, isto de facto é giro. Aliás, eu sempre gostei, achava eu que gostava mais de rádio do que de televisão quando comecei, porque tinha aquela magia e a voz e não ter uma cara associada e depois nós podemos construir uma imagem à nossa maneira. E então comecei a fazer a rádio e pensei, bem, eu gosto mesmo disto, mas será que é isto que eu quero fazer? Será que é mesmo rádio? A dúvida começou logo aí a surgir. Porque, voltando um pouco atrás, na faculdade eu não tive muitas experiências práticas, foi quase tudo muito teórico. E então, quando tive a oportunidade de estagiar nessa rádio, pensei, vou ter que fazer um curso intensivo, por assim dizer, de rádio, para perceber mesmo se é isto que eu gosto. Então tirei um curso na UAL de rádio e pensei, eu gosto mesmo disto. Mas tinha um professor, Sena Santos, que me disse assim, olha, eu acho que tu tens imenso jeito para isto, mas e por que não televisão? E eu pensei, mas pois, se calhar também é uma forma de comunicar, obviamente que estará associada também à minha imagem, mas quem sabe, por que não? Então tirei também um curso, porque lá está, faltou muito essa parte prática, tirei um curso na ética de apresentação de televisão e tive logo a oportunidade de ir trabalhar em televisão e foi aí que eu pensei, não, é isto que eu quero, primeira ficou, vez. Ficou-lhe uma paixão adiada pela rádio? Eu sinceramente, agora não trocava. Ah, não trocavas. Agora não trocava. Mas regressarias? Se regressaria e faria, por exemplo. Sim. Imagina, acumulava com todo o gosto um programa desta espécie que tu estás a fazer aqui neste momento, porque quem faz fica sempre com o bichinho. Isso não há volta a dar. Agora, se me pões uma balança entre a rádio e a televisão, é óbvio que a televisão está em primeiro lugar. O que é que fica dos Açores? Que recordações, que experiências? É o saber desenrascar. Já lá voltaste? Ainda não voltei, mas gostava de voltar à Ilha Terceira. Estava sozinha, quase. Completamente sozinha e ainda por cima estudei. Rodeada de água. Em Viseu. Sim, e foi a primeira experiência fora de casa. Não foi nada fácil. E essa questão de estar rodeada de água foi muito complicado. Porque às tantas, não é que tu te sintas claustrofóbico na ilha, mas estás sozinho e sabes que não te podes virar para lado nenhum. Acaba por, em certas alturas, ser um bocadinho assustador. Mas foi uma experiência muito enriquecedora. Em termos pessoais, faltava-me isso na minha vida. Chora-se muito nessas alturas? Chora-se. Sentes falta de muita coisa. E há aqueles dias mesmo muito, muito difíceis. E ainda para mais no inverno. Porque no verão passa-se tudo muito bem nos Açores. Há muita festa, muita animação, há muita gente. O inverno é muito difícil. A palavra saudade ajudaria a definir a tua vida? Sim, é uma constante. É uma constante. Voltando agora a falar da tua posição como jornalista já credenciado e agora na TVI, uma pergunta mais do foro pessoal. A tua posição, a tua imagem, aquilo que tu hoje representas, aliás, limita um pouco as tuas ações na tua vida pessoal? Sentes-te intimidada em mostrar... Ainda não, mas penso nisso, sim. Ainda não, lá está, eu ainda não tenho muito essa noção de que já tenho uma imagem que as pessoas reconhecem, mas preocupa-me cada vez mais salvaguardar a minha vida pessoal, sem dúvida alguma. Quanto de Andreia, da vida real, por assim dizer, está ali espelhada naquela Andreia que está em frente da câmara? Infelizmente ou não, eu sou muito aquilo que sou em estúdio, nos programas que me dão essa liberdade. O caso do Mais Futebol, eu sou muito extrovertida, sou muito divertida, sou naturalmente bem disposta e estou de bem com a vida, então para mim está sempre tudo ótimo, ou quase sempre tudo ótimo. Também sou muito perfeccionista e às vezes isso também entra ali um bocadinho em conflito com a minha vontade de fazer bem e mais e melhor, mas há muito de Andreia nos meus programas. Eu tento ser o mais natural possível dentro daquilo que eu sei que é ser-se ator em termos de pivô. Mas há esse teu lado de atriz naquilo que fazes? Há sempre um bocadinho. Há sempre a pose, tu tens que ter uma pose, tens que saber aquilo que vais dizer com convicção, eu tenho que ser segura. E isso é uma coisa que a Andreia, da vida pessoal, não é tanto assim. Há uma personagem, Andreia, a ser criada aos poucos? Aos poucos, sim. Sim, eu tenho, quer dizer, isto é toda uma passagem e é toda uma transformação que vai acontecendo aos poucos. Eu vou crescendo para o meio da, e para o mundo da televisão. Ficando mais adulta também. Obviamente, porque eu não faço isto assim há tanto tempo, não é? Portanto, eu tenho que passar por várias fases e vou crescendo e vou aprendendo todos os dias, mas sim, tenho que ser mais forte e mais intensa do que provavelmente sou na minha vida pessoal. Quais são as dores de cabeça de ser perfeccionista? Essa é a tua maior crítica? Tantas, sou. Sabes o que é? Eu tenho Trataste-te que... muito mal. Muito mal. Para mim os programas correm sempre tão mal. Mas revês? Vejo tudo, tudo. Okay. Eu chego a casa e a primeira coisa que faço, se puder, e é quase sempre, tenho que ver tudo aquilo que faço, porque eu tenho que perceber o que é que eu fiz bem, o que é que eu fiz mal, porque é que eu estou tão chateada, porque eu muitas vezes fico chateada com aquilo que faço e depois vou ver o produto final e não se percebe, até correu bem, até no geral as coisas funcionaram, mas eu sou tão perfeccionista, Ruben, não tens noção, eu nunca gosto daquilo que faço à primeira, nunca, acho sempre que podia ter ficado melhor, que podia ter dito aquilo ou aquilo que não disse e que ficaria perfeito ali. Mas pronto, lá está. Vou tentando ver e aprender com aquilo que não fiz e que queria ter feito para fazer melhor a seguir. Isto não retira um pouco da felicidade daquilo que se faz? Quando estás por exemplo, quando estás a fazer o Mais Futebol ao minuto 90, pensas durante os diretos, ora bolas, isto está-me a correr tão mal. Ah, queres-te dizer, acontecia no início. Acontecia, se as coisas começam mal, eu tenho ainda alguma dificuldade, agora nem tanto, sim, de pôr para trás das costas e pensar, não, correu mal a abertura, por exemplo, mas vai correr bem o resto. Não, bola para a frente. Mas fechava. Fica sempre aquele remoinho na cabeça a dizer, isto não está a correr bem ou isto não vai correr bem. Agora eu tento, isso também é um autocontrolo que eu tenho que ter, de perceber, não, calma, não é por um segundo e meio ou por 30 segundos errados que vais perder aqui uma hora e meia de programa. Mas, sim, esse perfeccionismo às vezes pode ser incomodativo. Conseguiste chegar a um dos teus objetivos, chegar a um canal generalista e chegar, neste caso, também à TV 24. Quais são as dificuldades para te manter neste lugar, que é o teu lugar de sonho? Ou então, quais são as perspectivas e o futuro que agora queres depois desta passagem por Queluz? Isso é uma pergunta bastante difícil. Há mais que desejas conquistar? Há mais. Não, mas não acho, agora. Mas não eu, agora. Acho que todos nós temos sempre esse objetivo de conquistar mais, não é? Eu quero fazer mais e melhor, mas eu também, se olhar para aquilo que estou a fazer hoje, não posso queixar de todo, não é? Uhum. Porque mesmo quando a Cláudia voltar, o Mais Futebol é dela, certamente, mas eu tenho 1 minuto 90 e há certamente outras coisas para eu fazer que vão despertar o meu lado aventureiro. E eu, sinceramente, se me perguntas especificamente, tens algum sonho? É que mesmo que me perguntes, mas gostavas de ter um programa só teu, 1 minuto 90 não é só meu, mas eu dou por ele tudo aquilo que daria se fosse só meu. Só teu. Não deixa de querer que funcione e que seja o melhor programa da televisão portuguesa, porque também apresento com o Paulo, não pelo contrário, fico feliz se as coisas também correm bem ao Paulo e quero que o nosso programa seja o melhor de todos. Assim, objetivos é continuar a fazer aquilo que gosto, eu acho que é mais por aí. Fora desporto, fora futebol, és uma pessoa atenta à atualidade? Tento ser, mas o mundo do futebol é muito absorvente. Sim. É muito complicado. Agora que estou na TV 24, obrigo-me a conhecer também, a ver o que é que está para lá do futebol, porque muitas vezes eu estou em estúdio e posso ter que fazer, como ontem aconteceu, uma notícia, ou dar uma notícia completamente diferente. Ontem era um alerta terrorista em Sydney, na Austrália. Sim. Outros dias outras coisas acontecem mais importantes que o futebol, naquele momento em que eu estou a apresentar, e eu não posso vacilar. Quer dizer, eu tenho direito a vacilar, obviamente, mas tenho que pelo menos perceber o que está a acontecer. Mas na Bola TV, por exemplo, eu só via futebol. Mas hoje és uma Andréia mais atenta. Mais atenta. E que se consegue desligar das notícias ou é impossível? Esse botão está sempre ligado. Ai, é tão difícil, porque eu sinto que, por exemplo, estou de folga. Se eu me desligo, amanhã já perdi mil coisas. E posso... Coisas que podem ser muito importantes para um programa ou para... Mesmo para mim, acho que nunca dá para desligar 100%. É quase uma droga esta coisa do jornalismo. É um vício. Além do desporto e da pivotagem no futebol, nos programas que fazes, vieste a controlar uma edição da noite, uma 25ª hora, um jornal da UMA? Sabes que eu ainda não pensei nisso, mas já me fizeram essa pergunta. Algo mais generalista. Algo mais generalista, não é? Eu sei que isto não é normal. Mas eu gosto tanto de desporto e gosto tanto daquilo que faço, que não sei se teria... Não é o mesmo jeito, porque eu não estou aqui a embandeirar em arco e achar que tenho um imenso jeito, mas um programa generalista requer mais. E eu não sei se já estou nesse nível para fazê-lo. Mas era uma aventura, por assim dizer, porque fugir da minha praia não é fácil, e eu também gosto de coisas difíceis. É quase um passo, digamos que natural, mas fora do jornalismo e fora daquilo que és dentro da redação, que outro lado existe da Andreia, sem ser essa paixão pelos animais? Eu sou uma pessoa tão normal. Aliás, aquilo que eu gosto mais é de estar com os meus amigos, de aproveitar a vida, gosto de ir a uma boa praia, gosto de comer bem, adoro comer. Gosto de ver ou de ouvir um bom concerto, aproveitar, mas também não me consigo distanciar assim tanto como gostaria daquilo que sou em termos profissionais, pelo menos neste momento, porque a minha aposta... Agora, se me falas, Andreia, de agora, é total no que ao meu emprego e ao meu trabalho diz respeito. E achas que no futuro pode existir algum ressentimento, alguma pena por essa aposta total que estás a fazer na carreira? Ou estás numa fase em que assumes tudo isto como um projeto de vida? É muito provável que uma pessoa se possa arrepender, mas eu prefiro arrepender-me daquilo que fiz do que daquilo que não fiz, como já muita gente o disse. Mas tens que abdicar de muita coisa para... Sim, tenho que abdicar, mas é pensado. E, de facto, neste momento eu quero dar tudo e quero agarrar com unhas e dentes, como se costuma dizer, esta oportunidade que tive de estar na TV, porque não deixa de ser uma oportunidade. E ainda estou muito no início, portanto nem quero pensar naquilo que possa estar a perder ou não estar a perder em detrimento daquilo que estou a conseguir alcançar, porque tem decorrido, as coisas têm fluído tão bem que só posso estar feliz. Mas sentes-te ainda no limbo, a abanar, ainda não te sentes em terra firme? Eu acho que todos nós nos devemos sentir sempre no limbo, porque só assim é que tu consegues dar sempre o melhor de ti, porque se tu se sentes confortável e se ficas sentado e a pensar, ok, consegui, está feito, não preciso de fazer mais nada, nem mexer uma palha, as coisas não vão correr bem, certamente. Mas essa sensação de desconfiança, essa sensação de insegurança que te faz levantar todos os dias e pá, bora lá, sigamos sem em frente. Sem dúvida alguma, eu quero mostrar que sou capaz todos os dias, quero mostrar que consigo fazer mais e melhor. E é isso que mexe e que faz fervilhar o meu sangue, sem dúvida. Esse espírito de competição. Mas há coisas que já ficaram por viver em prol? Não. Não vamos por aí. Se tiver que fazer uma viagem, vou fazer uma viagem. Se tiver que desligar-me por completo, vou desligar. Mas o tempo é mais contado. Ah, mas isso é lógico. Trabalhar em televisão e em jornalismo não é função pública. Temos que dar muito mais, não pondo aqui em causa a função pública e os funcionários públicos, não há horários, nós temos que ter noção que a nossa vida muitas vezes, ou neste caso o nosso trabalho, se vai sobrepor à nossa vida pessoal, mas isso também é uma escolha que eu fiz e que também não me arrependo de ter feito. É um risco que se tem que... É um risco também pensado, atenção, porque... Por vezes o trabalho sobrepõe-se, mas outras vezes também toda a gente tem noção e tem consciência que a vida pessoal também existe e que também é importante. E em que momentos é que se pensa na vida pessoal? É quando o cansaço vem ao de cima? É quando o cansaço, exatamente. É sempre, eu acho que quando nós estamos bem, quando estamos satisfeitos, as coisas não nos vêm à cabeça, mas quando estamos de rastos, naqueles dias em que fazemos 15 horas, 16 horas, pensamos, meu Deus, mas porquê? Porquê que eu não chegou à horinha e não fui embora? Mas porquê? Mas pensas muitas das vezes, o que é que eu estou aqui a fazer ainda? Acordas para a realidade? Às vezes. Porquê? Ainda? Agora? Mas depois penso, não, ainda tenho que apresentar um programa e vou fazer tudo para que seja um programa mais visto àquela hora. Não é o que acontece sempre, mas tento. Quem são os teus melhores conselheiros? O pai e a mãe? O pai e a mãe sempre. São os que treparam essas... Mas depois tenho uma ou duas pessoas especiais que também, uhum, também me dão grandes conselhos e que me aturam todos os dias e que se não fosse por elas, provavelmente não estaria aqui neste momento. Falaste na questão da psicologia ser na tua altura, do 12º ano, ser quase uma moda. Mas pedes ajuda? Por acaso ainda... Quer dizer... Pedes conselhos, pedes ajuda, diga-me o que fazer. Peço. Desabafas. Não ajuda profissional. Não, sim, mas os seus amigos. Sim. Quase sempre eu não tomo uma decisão sem pedir a opinião a alguém. Se calhar não é a melhor forma de gerir as coisas, mas sim, eu gosto sempre, mesmo que tenha uma opinião diferente da minha e que depois eu acabe por tomar outra decisão, normalmente é sempre importante para mim saber o que as pessoas mais chegadas a mim têm a dizer sobre o assunto A ou B. Mas costumas desconfiar de ti própria? Ou quando tomas uma decisão não muito... Não é desconfiar, eu sou muito insegura. Há pouco eu disse-te. Eu sou uma pessoa muito insegura e que não tem... Às vezes não sabe o que é melhor, se é melhor mudar. Por exemplo, na altura da saída da Bola TV para a TVI, eu estive ali num impasse durante muito tempo, porque eu estava num sítio cómodo, estava confortável, tinha já um papel de relevo na Bola TVI e sabia que estava bem e que não tinha muito com que me preocupar. E a TVI ia ser um desafio. E depois eu às vezes penso, mas será que eu estou... apta para este desafio? Será que as coisas vão correr bem? Será que eu vou conseguir mostrar aquilo que sou e aquilo que valho? E eu tenho sempre esse receio, mas depois tenho sempre aqui uma vozinha ao ouvido que me diz que eu tenho mais é que seguir em frente, porque ainda tenho muito para dar. Nessa passagem, e já estamos perto do fim, nessa passagem da Bola TV para a TVI, nessa decisão que tiveste que tomar, como é que se consegue trabalhar? É tão difícil. Os últimos meses, ainda para mais com o Mundial, uhum, porque eu tive que fazer o Mundial, ter que me abstrair do facto de, ok, eu vou sair daqui e vou para a TVI, não, mas eu tenho que continuar a fazer o meu trabalho e tenho que o fazer bem, para mostrar o porquê de eu ter sido escolhida e o porquê de eu dar, entre aspas, o salto. Mas é muito difícil tu conseguires estar 100% concentrada naquilo que tens de fazer sem pensar no teu futuro, porque toda a gente pensa no futuro. Principalmente quando já está definido. Porque quando não está, tu andas ali, ok, queres, não queres, mas quando está definido é contar os dias. E antes de entrar no ar, pensa-se muito nisso? Sim, mas eu acho que antes de entrar no ar as preocupações são tantas que às vezes isso também fica para segundo plano. Eu estou mais preocupada é com a abertura, com a primeira pergunta, com aspectos técnicos. É já isso. Fizeste o luto da, digamos assim, se calhar é uma palavra muito forte, mas já fizeste o luto da Bola TV? Eu acho que sim, acho que sim. Custou-me imenso a passagem e tenho saudades de muita coisa, de muitas pessoas. Ainda hoje vou estar com várias pessoas da Bola TV e tento alimentar sempre, uhum, sempre esse lado. Mas eu acho que sim, agora já me sinto plenamente TVI. Sim, da família TVI, gostámos muito de ter aqui também nas conversas de esquina. Pergunto-te, quem é a Andréia Sofia Matos? É uma miúda sonhadora e que ama aquilo que faz e que está aqui para o que der e vier. Imagina que daqui a 5, 10 anos voltamos a conversar num outro programa e que te convido novamente e consigamos chegar aqui a um consenso e a uma data. O que é que tu gostavas de me dizer em primeiro lugar? Que sou uma pessoa realizada, segura e que tenho a certeza que estou a fazer um magnífico trabalho e estou onde sempre quis estar. Muito obrigado pela tua presença aqui nas Conversas de Esquina. Foi a nossa prenda de Natal. Voltamos em 2015. Andréia Sofia Matos aqui nas Conversas de Esquina. Como vos disse, voltamos em 2015. Beijinhos e abraços. Um bom Natal, um bom Ano Novo. Foram as Conversas de Esquina. Tchau, tchau. This shit, that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know.